Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o Vítor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45 e em reposição, sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio... R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt. Está à porta, está mesmo a bater à porta o ato eleitoral autárquico de 2017, é já no próximo dia 1 de outubro, e está agendado em Oliveira Feital o único debate que vai colocar frente a frente os candidatos à presidência do município de Oliveira Feital para a próxima segunda-feira. É uma organização com a Rádio Boa Nova, a Centro TV e o jornal Folha do Centro. E este debate está já marcado pelo anúncio da não presença, da ausência do candidato do PSD, João Paulo Albuquerque. Vamos direto ao assunto. João Paulo Albuquerque não podia, ou melhor, não pode faltar a este debate. Pode discordar do modelo, pode discordar de quem o protagoniza, pode discordar da moderação, pode discordar do que quer que seja, mas não pode faltar. Esta é a grande oportunidade para João Paulo Albuquerque para confrontar os outros candidatos, maiormente José Carlos Alexandrino, o presidente em exercício, confrontar as suas propostas, confrontar as suas críticas, confrontar tudo aquilo que o leva a candidatar-se e a anunciar uma mudança de rumo. O que não concorda, o que João Paulo Albuquerque não gosta, é o que ele deve dizer no debate. Mas para dizer isso no debate, tem que estar presente. Não pode, não deve faltar. Se João Paulo Albuquerque mantiver a sua posição e faltar ao debate, está a prejudicar-se a si próprio, está a prejudicar o seu próprio partido e o seu projeto, e está a prejudicar Oliveira do Hospital. Em democracia, a presença da oposição, o debate de ideias, o confronto de propostas diferentes, é algo de salutar, que se recomenda e que é estritamente necessário para manter viva esta chama da democracia, que, podendo não ser o melhor, é certamente aquilo que não é substituível até à data de hoje. Vamos acreditar que o debate vai contar com a presença dos quatro candidatos à presidência do município de Oliveira Feital e que o candidato do PSD não vai faltar. Fica aqui o apelo, João Paulo Albuquerque não pode faltar ao debate agendado para a próxima segunda-feira à noite. Você, que nos ouve, também não falte a desfrutar este fim de semana. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o Vítor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45 e em reposição, sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio... R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt.